mal amada, eu tenho empinado em ti. Até meu namorado você roubou de mim. És mal amada, eu tenho empinado em ti. Até meu namorado você roubou de mim. Sua invejosa, sua recalcada, deita no trilho pra ver se o trem te mata. Sua recalcada, deita no trilho pra ver se o trem te mata. Sua recalcada, deita no trilho pra ver se o trem te mata. Sua recalcada, deita no trilho pra ver se o trem te mata. Tocar em mim. às vezes fiz amor sem ter prazer. Quantas vezes menti? Ah, quantas vezes não vi o paraíso? Quantas vezes fiz? Quantas vezes sonhei ter prazer? Quantas vezes fiz? Quem gosta de homem viado, mulher gosta de luxo. De homem que pega em casa e leva pra balada, mais top do fluxo. Chegando de carro importado, o mais caro do momento. Pra tu ficar na vontade, observando que é investimento. Roda a fumada de espelho pra eu arrumar meu vestido curto. Pra dar o Chanel, agora são os mais tops do mundo. Eu vou conhecer a balada onde as minas enlouquecem. Taça de ouro ou de prata, chama as amigas e bate uma selfie. Hashtag estou na noite com o patrão. É open bar, é dos mais caros pra chamar sua atenção. Hashtag estou na noite com o patrão. É open bar, é dos mais caros pra chamar sua atenção. Quem gosta de homem viado, mulher gosta de luxo. De homem que pega em casa e leva pra balada, mas top do fluxo. Chegando de carro importado, o mais caro do momento. Pra tu ficar na vontade, observando que é investimento. Roda com manda de espelho pra eu arrumar meu vestido curto. Pra dar um Chanel, agora são os mais tops do mundo. Eu vou conhecer a balada onde as minas enlouquecem. Taças de ouro de prata, chama as amigas e faz uma selfie. Hashtag estou na noite com o patrão. Eu em barendos mais caros pra chamar sua atenção. Hashtag estou na noite com o patrão. Eu em barendos mais caros pra chamar sua atenção. Hashtag estou na noite com o patrão. Eu em barendos mais caros pra chamar sua atenção. Hashtag estou na noite com o patrão. Hashtag estou na noite com o patrão. É open bar, é dos mais caros pra chamar sua atenção. Hashtag estou na noite com o patrão. É open bar, é dos mais caros pra chamar sua atenção. Hashtag estou na noite com o patrão. É open bar, é dos mais caros pra chamar sua atenção. Hashtag estou na noite com o patrão. É open bar, é dos mais caros pra chamar sua atenção. Me come com os olhos, se baba, mas não põe a mão. Não pense que eu vou ser mais uma que vai devorar. Você tá pensando que eu sou da sua coleção. Pega na hora que quer, depois joga pra lá. Se bora, bora, vai passando por fora. Tubarão não me amola, vai nadar em outro pé. soubesse que você não ia mais me procurar, que a gente nunca mais iria se encontrar. Não teria entregado meu amor, não faria tantos planos com você, não teria olhado tanto nos teus olhos e me apaixonado desse jeito. Não traria tanta dor no peito, não faria tanto estrago em mim. Mas agora sei, mas agora sei, agora sei, que te amar foi a maior roubada. Mas não vou chorar, vou chorar, não vou ter pena de mim. Saudade forte, mas dá pra aguentar. Deixa o tempo passar, deixa o rio correr, enquanto a você espero que seja feliz. Não tem revolta, eu não vou me vingar. Foi tão bom te amar. Esqueça de mim, seja feliz. Companhia. Mas agora sei, agora sei, que o amor é cego e sexo quase nada. Mas agora sim, agora sei, que te amar foi a maior roubada. Mas não vou chorar, vou chorar, não vou ter pena de mim. Saudade forte, mas dá pra aguentar. Deixa o tempo passar, deixa o rio correr, enquanto a você espero que seja feliz. Não tem revolta, eu não vou me vingar. Foi tão bom te amar. Não se esqueça de mim. Seja feliz. Como era antes. Se seu adoro. Em nome de Zé Vidos, eu sou a Aline Santana. Onda me leva, onda me traz. Você não sabe do que eu sou capaz. Se olho por perto, não vejo você. É quase o deserto viver sem prazer. O sorriso largo, o corpo molhado, cabelo pintado, um disco quase azul, um tênis surfado, mal amarrado. Eu quero você, de Indigo Blue. Antes de você eu vivia sozinha e largada. E agora sou eu e você, meu diamante azul. Você me ensinou que as cartas que voltam me voltam, e que as pedras se encontram em algum lugar. Quero, quero teu amor, teu amor. É teu amor que eu quero, meu diamante azul. Teu amor, quero, quero teu amor, quero, quero teu amor. É teu amor que eu quero, monte azul. Vá! Nessa guitarra! Te morro. E quando você me deixou, eu pensei até em chorar, mas bastou só um minuto pra pensar e reconhecer. Quem sabe a vida vai ficar melhor sem você. Vai que é bom pra mim deixar o mundo girar, não correr atrás e te deixar pra lá. Olha as voltas que o mundo dá. E hoje, olha quem tá na minha porta.